Secção número 47 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Sandra Luna. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. A Virtude da Fé, de Frei Francisco de São Carlos. Rio de Janeiro, 1763 a 1829. Frei Francisco de São Carlos era franciscano, tomando o hábito aos 18 anos de idade. Orador fluente e fácil, os seus sermões impressionaram profundamente a Dom João VI, que o nomeou pregador régio. Foi professor de eloquência no Seminário de São José. Deixou um poema, A Assunção da Virgem, em rimas pareadas, no qual teve a originalíssima ideia de colocar o paraíso terrial no novo continente. Pouco, bem pouco resta dos seus esplêndidos sermões, observa Carlos de Laet, mas pelas ruínas se avalia a magnificência do monumento derruído. A Virtude da Fé. Que tesouro precioso será este, meus irmãos? Que o negociante do Evangelho não duvida sacrificar todos os seus bens, com tanto que os chega a possuir. Embora os sagrados intérpretes se dividam em seus pareceres, embora uns digam que é a doutrina evangélica, outros que é o reino do céu, outros o desprezo dos bens terrenos, como São Gregório, outros que é o mesmo Jesus Cristo, como São Agostinho, enquanto a mim, eu penso que é a virtude da fé. Esta virtude sem a qual, diz São Paulo, não se pode agradar a Deus. Ela foi o sinal característico dos maiores santos e dos mais ilustres personagens da antiga lei. Pelo sacrifício que Abraão fez de seu filho no alto do Moria, conheceu-se o heroísmo da virtude e da fé deste pai dos crentes. Ela é quem nutria na vida espiritual, quem sustinha, quem consolava os justos do Antigo Testamento nos seus trabalhos e adversidades. Ou eles descessem ao Egito, impelidos da fome e esterilidade, ou fossem conduzidos à Caldeia, em cativeiro pelos reis da Síria, ou vissem assentado no sólio de David um Idumeu, senhor do cetro de Judá. A fé é quem adoçava o ferro dos seus grilhões, quem enxugava as lágrimas dos seus desterros, quem os sustinha no meio de provas tão rudes. Ela é quem os separava dessa massa geral da corrupção que dominava então sobre a face da terra. Quem os distinguia das nações incircuncisas que curvavam o joelho e queimavam incenso às obras de suas mãos? Quem os fazia um povo à parte, uma crença à parte, em uma palavra, um povo santo, depósito da fé das promessas divinas? A esperança de um reparador que havia de sair desta nação privilegiada era uma tradição inalterável, que no seio da família se perpetuava de pais a filhos, de geração em geração e de século em século. E que na ordem da graça fazia vegetar esta porção escolhida da humanidade. Na fé, pois, destas promessas e destas verdades ocultas ao resto das nações, tem um lugar bem distinto em Ilustre Santa, vossa protetora, a quem tributamos os presentes cultos. Sim, senhores, foi pela fé que Ana achou no campo místico de sinagoga o tesouro precioso que elevou no céu da nova Igreja Evangélica a tão alto grau de celebridade. Vendita universa! Quae habet et emit agrum illum. Por esta virtude, enfim, ela mereceu ser a mãe de Maria e a avó de Jesus Cristo. Debaixo deste ponto de vista, eu venho tecer o seu elogio, mostrando promiscuamente seus trabalhos e suas recompensas, seus combates e seus triunfos. Digne-se a Santa Virgem, sua filha, de alcançar-me do seu esposo o Espírito Santo, as luzes necessárias para desempenhar tão grande objeto. Ave Maria. Fim da secção número 47. Gravado por Sandra Luna.